me sinto tão fraquinha nesta hora. Tudo está desabando sobre mim. E pra vencer eu preciso de ti. Vejam, são muitos querendo me fazer calar, só pra mim não louvar teu excelso nome. Mas esta voz eu recebi de ti. Não permitas que ninguém a tome. Planta o desespero que me põe a calma. Só o teu espírito pode me controlar. Vem com urgência todo mal expulsar. Parei, estou exausta, mas quero prosseguir. Me refaças, pois Canaã está tão longe. Caí sob o peso da tamanha cruz. Oh meu Deus, estou sofrendo. Me socorre, por Jesus.